bicho feio, rei do bote, vai vendo. Tempo tá feio, mano. Novo milênio, olha. Pode acreditar, irmão. Só vai sobreviver escolhido, né? Muita arma, muita droga, pouco dinheiro e pouco perdão. É desse jeito mesmo. Mas a nossa luta continua. Aqui é sabotagem. Rap nacional é nós. Vem pra sabotar seu raciocínio. Ih, registrou, já era. Ah, é favela. É bela, mas é fera. Mas faz parte dela. Tem que aprender a viver por aqui, senão já era. Pulando aperta. Ih, registrou, já era. Repressão é a prova mais concreta que o sistema nos oprime. Nossos irmãos pro crime, vida de cão. Eles querem o domínio. Vai, vai, falha. Falha. Só de desvantagem, humilde malandragem. Esse é o som do sabotagem. A vida não é só de desvantagem, humilde malandragem. Esse é o som do sabotagem. A vida não é só de desvantagem. Humilde malandragem. Rap é o som, rap é o som, rap é o som, rap é o som. A vida não é só de desvantagem. Humilde malandragem. Esse é o som.